Olá pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. E se estivemos no fundo do mar, dois episódios atrás, né? Hoje a gente volta para ele, mas talvez não tão fundo, porque estamos aqui para falar de filmes de tubarão que não são tubarão. Antes da gente entrar no nosso tema, então, deixa eu cumprimentar meus colegas. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Olá, amigos de podcast. Gente, confesso que eu tô um pouquinho assim, sem querer ir numa praia tão cedo. Tá bom já, né? Ai, boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, coleguinhas. Normalmente, quando a gente vê os filmes de terror, eu sempre tenho uma solução muito fácil pra tu poder escapar daquele terror todo, que é simplesmente não vai pra lá, né? Se o filme se passa na floresta, é só não ir pra floresta. Se passa no fundo do mar, é só não ir pro fundo do mar também, né? Não tem porquê. Agora, realmente, na praia, daí complica um pouco, né? Daí ali, porque daí, tipo, ficar sem. Tipo, sem a possibilidade de ir pra praia, daí pra mim já é um pouquinho mais complicado. Então aí é um É sentimento uma meio vida agridoce triste. aqui nesse caso. Porque assim, se fosse um terror de acampamento, assim, se a pessoa foi acampar no meio do mato, não vejo problema nenhum, é simplesmente não vou pra lá, né? Não é um problema. Mas no mar daí complica um pouco. Então, causou esses sentimentos. Viu? Chegamos a um ponto da natureza Isso. que te faz falta. Isso que o Daniel ficaria com saudade. Mas assim, É eu isso. tenho. Que isso fique claro, eu tenho todo respeito pela natureza. Tanto é que em muitos casos eu deixo ela lá e eu fico aqui. É isso. Ah, eu vi agora há pouco um vídeo do Herzog falando da natureza. É um vídeo antigo. E ele fala com um ódio e um respeito ao mesmo tempo. Depois eu vou mandar para vocês verem. Manda. Perfeito. Ótimo. Ai, é muito bom. Boa noite, Daniel, Samuel. Olá, Sil, olá, colegas, olá, internauta. E eu só queria dizer que eu já estive na cidade do Cabo, na África do Sul, e eu já pensei em mergulhar com tubarões de uma jaula para impressionar um homem. E vendo esses filmes, eu fiquei muito feliz que eu desisti da ideia. Realmente precisou ver esses filmes para descobrir que não era uma ideia boa. Não, não, eu, Pois. não, até então eu tava arrependido, realmente, de Ah, não ter bom. feito passeio. Aí depois eu fiquei, não, quer saber, realmente, foi de boa não ter ido. Acho que foi uma boa ideia. Foi uma boa ideia. Tome cuidado ao tentar impressionar outras pessoas, né, Samuel? É foda. Quando a gente é jovem, a gente fica fazer cada coisa, cada merda. Jovem, cheio de hormônios. Isso. Muito bem. Então vamos falar de Tubarão, né? Nesse ano de 2025, em que o Tubarão clássico do Spielberg faz 50 anos. E a gente sabe, né? A gente acompanha como é um bicho injustiçado no cinema, né? O pobre. Porque dia sim, dia também tá saindo de Sharknado a Shárcula. E com alguns bons filmes perdidos aí ao longo dos anos. Eu acho que a nossa seleção de três hoje focou não nesses, não nos canal sci-fi da vida, mas em algumas produções que têm um pouco mais de qualidade. Mas acho que a gente, eu quero saber o que vocês acham desses filmes. Vamos chegar lá. Eu não, eu quero fazer uma pequena observação, que assim, eu às vezes acho que filme sobre tubarão é tipo filme sobre exorcista. As pessoas não vão parar de fazer filmes sobre tubarão. As pessoas adoram fazer filmes sobre tubarão. Ao que parece, fazer filmes sobre tubarão rende uma certa grana, pelo jeito. Porque ao que parece também é barato. Esses filmes todos que a gente vai falar não são primorosos em orçamento e tiveram desenvolvimentos razoáveis. Mas, que nem eu falo, a comparação com o Exorcista é porque, sei lá, apenas o tubarão do Spielberg é perfeito, sabe? Apenas o Exorcista, a adaptação direta do livro, né, a primeira, é perfeito. Então, eu não sei, eu acho curioso essa relação desses dois subgêneros. Eu não tenho nenhuma outra referência de filme de exorcismo que não seja o Exorcista. Eu não tenho nenhum. Perfeito, de um filme perfeito, né? Eu não tenho nenhuma referência de filme perfeito de tubarão que não seja Tubarão do Spielberg. Então, tem ali algumas coisas interessantes. E claro, tem as bagaceiras nos dois subgêneros, né? Quando a gente para pra pensar. Porque, porra, Sharknado, velho. O que é isso? O que? A cena do tubarão pulando e agarrando um avião, sabe? Ah, sabe? É loucura, mas enfim, estamos aqui com algumas opções até interessantes, umas visões diferentes. E um dos filmes de destaque do ano, né, também, a gente está trazendo aqui hoje para conversar, que vai numa contramão de tudo que a gente viu sobre Tubarão nos últimos anos. É muito curioso como ele resolve trabalhar esse tema de uma forma até um tanto mais assustadora. Samuel. É verdade. Não, é por curiosidade, eu peguei aqui, fiz uma pesquisa rapidinho aqui para ver se tinha um filme de um tubarão possuído. E tem. Ah, Shark deve ter. Ah, deve ter, né? Exorcist. Qual Chama que é? Shark Exorcist. Ah, Inclusive tem incrível, um olha aí. padre tipo na frente do tubarão com uma cruz. Meu Deus. Nossa. Já virou Gente, meu filme preferido, então. então. Eu vou aproveitar só para mandar um beijo pro Oswaldo e pra Karina lá da Trecheira Violenta, porque eles assistem muitos filmes de tubarão. Então, quem gosta, vai até o canal deles no YouTube. Vou deixar o link no post para quem para facilitar. Mas eles sempre fazem vídeos das maiores bagaceiras de tubarões e das não bagaceiras também. Então, quem curte esse tema é o canal perfeito para vocês. Mas é isso, gente. Então, bora começar nossa listinha. Bora. Bora lá. Manda bala. A gente começa. Hoje estaremos em ordem cronológica, né? Mas como vocês, colegas, disseram antes da gente começar a gravar, até que tá, é uma lista bem variada, por mais que seja a mesma temática, assim, mas acho que os filmes são bem diferentes entre si, o que é muito legal. E vamos começar por um. Pelo qual eu tenho um carinho muito grande, especificamente por uma cena. Qual será Qual assim? será? Filmes de uma cena só. Não, mas ele tem várias qualidades e vários defeitos também. Vamos falar de Do Fundo do Mar, de Blue Sea, de 99. É um filme que foi dirigido pelo Rennie Harlin, que é mais conhecido por muitos filmes de ação, né? É, mas ele fez, por exemplo, O Duro de Matar 2. Mas ele fez também, por exemplo, A Hora do Pesadelo 4, O Exorcista, O Início, O Pacto, entre outros. E a nova trilogia Os Estranhos, que o segundo filme está estreando. Acho que vai estrear um pouquinho antes desse episódio ir ao ar. O que não é bom, porque o primeiro já foi bem ruinzinho. E o roteiro foi escrito por muitas pessoas. Foi escrito pelo Duncan Kennedy, que foi o roteirista também de A Isca. E pela Donna e Wayne Powers, que escreveram o meu querido, que eu sempre vou defender, Valentine, ou O Dia do Terror, que vocês não gostam. Eu já fui a única voz Deus aqui me livre. defendendo ele. Coragem, tem que ter coragem. Ai, mas é isso. Então, bora pra ele. Samuel, pode mandar a sinopse pra gente? Bora. É Do Fundo do Mar, né, de 99. É um thriller de ficção científica. Já estamos entrando numa zona perigosa. Onde a gente tem a história se passando numa estação de pesquisa submersa chamada Aquática, né? Quase o filme da Sandy Júnior. E um grupo de cientistas, liderados pela doutora Susan McAllister, eles estão realizando experimentos genéticos em tubarões para tentar desenvolver uma possível cura para o Alzheimer. Então, aumentando o tamanho do cérebro desses animais, né, eles extraem uma enzima que cura realmente, quando eles fazem o teste, o problema do Alzheimer diretamente, que é uma questão pessoal para a doutora Susan. Ela está levando esse projeto extremamente a sério, está com um risco do projeto ser cancelado por acidentes, já que os tubarões ficaram extremamente inteligentes, fortes e, claro, muito perigosos. Então, quando um dos financistas do projeto, que é o Russell Franklin, interpretado pelo Samuel Jackson, é enviado para acompanhar de perto o que está sendo realizado nesse projeto, uma tempestade gigantesca atinge a base, os sistemas de segurança começam a falhar, o experimento principal é realizado com um grande sucesso, mas, claro, acontece uma puta de uma merda, e os tubarões que estão com essa recém-adquirida inteligência suprema, eles estão prontos para escapar e atacar todos os humanos que estão ali dentro. É, eles conseguem realizar acidentes até pontuais e conseguem deixar todas as pessoas que estão ali presas enquanto a estação está afundando. Obviamente, as pessoas que estão ali, elas vão precisar lutar pela vida delas e, ao mesmo tempo, não permitir que esses tubarões escapem, porque se eles escaparem e se reproduzirem, acabou o oceano para o mundo inteiro. Então, essa sinopse básica do fundo do mar, e obviamente vai acontecer um monte de merda no caminho até termos um final um tanto quanto, sei lá, estranho. Não sei, eu não gosto muito do final de filme, não. Mas vamos lá, vocês podem agora já falando o que vocês acham. Ah, eu fiquei muito surpresa desse filme ter tido duas sequências Teve duas em sequências. 2018 e 2020, e muito tempo depois, tipo 20 anos depois, não faz nenhum Meu sentido. Deus. As duas foram, não passaram pelo cinema, claro, né? Mas achei muito curioso. Bom, eu só queria, antes da gente começar a discussão, só para falar um pouco do roteiro, né? É, mas o roteiro foi escrito, então, pelo Duncan Kennedy, inicialmente, né? E ele tinha escrito uma coisa, era um filme mais de ação, assim, com personagens que eram militares, tinha uma trama de espionagem. Mas ele acabou, então, chegando depois às mãos da Donna e do Wayne Powers, que reescreveram. Assim, diz que a essência foi mantida, o que mudou foram os personagens, que são funcionários de uma empresa, né? Então são pessoas normais, não são militares, e eles não têm muita arma para se defender, treinamento, enfim. Então o objetivo era esse, né? Fazer uma história com uma pegada mais terror do que ação, e com atores que até então não eram muito tão conhecidos, né? O Thomas Jane depois veio a fazer vários filmes que a gente gosta, mas acho que antes do Fundo do Mar ele tinha feito super pouca coisa, enfim. É, o mais conhecido, claro, é o Samuel L. Jackson, né? Que tinham oferecido outro papel para ele primeiro, mas o agente dele não gostou, alguma coisa assim. E aí escreveram esse papel do manda-chuva lá da farmacêutica, né? E colocaram, eu já vou começar os spoilers, gente, cuidado, ouvintes, mas matam esse personagem, né? E aí acharam que, ah, ele não vai aceitar fazer essa merda. E ele achou divertidíssimo e super topou fazer. Então, o mais conhecido ali na época era ele, né? E o que é bom é porque, por ser um elenco pouco conhecido, você não sabe quem vai morrer, quando vai morrer, você acha que o personagem do Samuel é o que vai sobrar, né? Então, ele entrega um pouquinho de reviravolta nesse sentido, que eu acho muito bacana. Eu gosto que esse filme ele não tem medo de ser gore, né? A primeira grande cena do tubarão. Um detalhe que já falar da produção é que, mesmo esse filme sendo de 99, os tubarões são muito mais carismáticos que outros que a gente vai citar aqui. Carismático, Porque isso é uma boa eles definição. são carismáticos, porque usaram animatrônicos muito realistas para fazer esses tubarões. A cena da pesquisa no auge, né, que vão extrair a proteína do tubarão, é muito bonito aquele tubarão, como ele foi colocado ali. É totalmente animatrônico, né? Então ele ficou bem realistazão. E já nessa cena também a gente tem não a primeira morte, mas o primeiro impacto, que é o tubarão meio que acorda da anestesia. E ele arranca o braço do cientista. E a cena é extremamente gráfica. Tipo, você vê o dente rasgando o braço. É muito boa essa cena. E aí, tipo, o filme só vai pra frente. Porque, como bem falado pela Sil, o personagem com o ator mais mega conhecido, que é o Samuel Jackson, você pensa, ah, ele é fodão, ele vai durar. Ele morre no final do primeiro texto, basicamente assim, né? E pega todo mundo de surpresa. Todo mundo que assistiu esse filme, basicamente, só lembra desse filme por causa dessa cena. Pois é. Só o que eu Então, todo lembrava mundo. também. É. Não, todo mundo só lembra disso. E aí, beleza, quando é um filme de 99, quando os efeitos vão para os especiais, a gente tem alguns problemas aqui ou ali. Mas como eu já estava comentando antes da gente gravar, o grande defeito desse filme qual é? Ele se leva a sério demais. Ele realmente é um filme que se leva muito a sério. Para um filme de ficção científica com um contexto extremamente absurdo, ele podia ser um pouco mais divertido. E falta isso nele. É, tanto que o maior divertimento é ver o Samuel Jackson morrer, né? A morte inesperada dele. Que inclusive dizem que não estava detalhado no roteiro inicial. E aí a gente tem esse filme que vai ficando, se levando a sério. Todo o tom dele é muito sério. E quando você assiste hoje ele tem uma vibe meio Kant, sabe? Você fica, cara, por que que esse pessoal tá se levando tão a sério? E tem umas vibes muito diferenciadas, tipo o cara que é o cuidador dos tubarões, né? Que é um. Tá cumprindo condicional, é todo badass e tal, e é sexy ao mesmo tempo. E a cientista é ultra séria também. E tem uma cena muito bizarra que é assim, gente, experiência única. Provavelmente não tem nenhum outro filme que já fez isso. Que é uma cena do cozinheiro brincando com um papagaio que ela chega a ser erótica, porque ele tá com o creme no dedo, passando no bico do papagaio de uma maneira muito estranha. E aí ele fala: você fala palavras indecentes, né? Ai, meu Deus. Esse filme é muito quente hoje em dia, tá? Você assistindo, reassistindo hoje ele, você fica, ué, aquela coisa, duas letras e um sentimento, ué. E sei lá, e aquela coisa, vai. Os tubarões, no fim, eles são o Mike Myers, né? Ele vai matando todo, eles vão matando todo mundo, todo o elenco, até sobrar só duas pessoas. Eu tava até falando também sobre isso, de que não gosto muito do final desse filme, porque a cientista, né? A gente acaba pegando um carisma pela ideia idiota, porque, pô, a mulher queria curar o Alzheimer, sabe? Então, beleza, assim. Mas aí ela se sacrifica no final, depois de tudo, corta a mão, o tubarão sente na mesma hora quando vai matar o cara, ele muda de direção pra matar ela. E aí o cara consegue, pá, salvou o dia, salvou, matou os tubarão. Eu nem lembro, na verdade, porque eu não consegui terminar de assistir esse filme pra reassistir. Ele mata os tubarão mesmo, assim, Ele simplesmente. mata, ele Mata, né? consegue matar. Ele Ele explode o tubarão. mata todos os tubarões, explode tudo, salva o dia. E o cozinheiro, que não fez porra nenhuma o filme inteiro, além de tentar salvar o próprio papagaio, sobrevive também. Você fica, meu filho, o que é que você tá fazendo aqui, sabe? Você passou a maior parte do filme longe. Não, mas foi Ele ele que tava em outra matou. parte. Né? Foi ele que matou o tubarão daí no final. Ah, Então então, beleza. ele tem uma certa. Tem uma justificativa para ele ter Relevante. ficado até o final, então pelo menos. Ok. Inclusive, na primeira versão desse filme, que foi gravado um final alternativo, a doutora sobrevive. Só que nas audiências testes, esse final não fez sucesso. As pessoas. Justamente o pensamento que eu e o Daniel já tínhamos conversado, que era, as pessoas ficaram putas de que ela, que causou todos os problemas, sobreviveu. Então o final foi refeito para que ela fosse o sacrifício final. Então fica essa reflexão o que esse filme se desenhou. Até porque, assim, tipo, sei lá, ela faz tudo errado no filme. Tipo, ela tá comandando aquelas pesquisas, né? Junto ali com o personagem, que acho que é o Stellan Skarsgård, né? Que acho que é o outro médico. Então, assim, ela tá comandando tudo aquilo ali e tal. Só que, tipo, tem vários, acho que conflitos éticos aí, porque, tipo, ela faz aqueles experimentos ali nos cérebros do tubarão sem falar para ninguém que ela tava fazendo, só os dois ali sabiam disso, então ela tá deixando os tubarões mais inteligentes. Então, tipo, obviamente, ela tá fazendo algo que, de certa maneira, não é certo, e aí isso acaba fugindo do controle e várias pessoas morrem por causa disso, então o filme tenta dar essa, tipo, fazer esse sacrifício dela no final, tipo, né, porque senão fica parecendo que ela, sei lá, não saiu ilesa de tudo que ela fez, né? Mas aí são. Então, isso é uma questão, assim, de que eu entendo o público não gostar muito dela por conta das coisas que ela fez. Um outro motivo, talvez, pro público não gostar muito dela é porque ela é uma atriz muito ruim, mas, tipo, Ela é muito Nossa, um ruim. robozinho, né? Meu Deus, quando ela abre a boca pela primeira vez, tu fala, tem alguma coisa errada. Parece que tu tá vendo um filme. Que, sei lá, sabe quando faz aquelas dublagens do russo, assim, alguma coisa que, tipo, que não tá encaixando, assim, cara, tipo, é muito, sei lá, não dá para entender. A atriz é muito, muito ruim mesmo. Então tem esse outro problema. E tem uma questão aqui que, tipo, eu passei o filme todo tentando entender. Eu fiquei o filme todo que alguém esperando que alguém me explicasse o porquê que eles estão fazendo a porra de um experimento no meio do oceano, em que eles vão lá e tipo, fico aumentando a inteligência dos tubarão, que já são gigantes, parece que eles estão aumentando o tamanho deles também, porque eles são enormes. Estão deixando o tubarão super inteligente. E aí eles constroem a porra de uma estrutura enorme para poder manter aqueles tubarões aprisionados ali. Por que que eles simplesmente não levaram o tubarão para outro lugar? Tipo, numa piscina enorme, encheram com água do mar e deixaram o tubarão lá, por exemplo. Porque daí não teria o perigo dele escapar. E eles não precisariam passar o filme todo tentando escapar. Porque eles literalmente moravam embaixo d'água para poder fazer essa pesquisa. Me parece que seria mais barato eles simplesmente pegar o tubarão e levar para outro lugar do que eles construir toda uma estrutura para poder estudar o tubarão em alto mar, sendo que eles estavam prendendo os tubarão lá dentro. Não era uma coisa que o tubarão estava solto e ele precisava estudar ele no seu habitat. Não, tinha a porra de uma grade ao redor de tudo. Então, se já ia aprisionar o tubarão de qualquer maneira, por que não levar ele para outro lugar? Seria bem mais fácil, sabe? Nada faz E sentido. tipo, não faz, não tem porquê, sabe? Não tem porquê fazer isso. Então, sei lá, não funciona para mim. Eu gosto do que o Rennie Harlin tenta fazer com o filme aqui, porque ele tenta fazer um cinemão mesmo, né? Então, tipo assim, como vocês falaram, ele vem desse cinema de ação, e ele faz, e cinema de ação ele faz muito bem. Então, assim, tu tem o Duro de Matar 2, tu tem ali o Risco Total, que é aquele com o Stallone, que é muito bom, que é aquele que se passa na neve. Então, assim, tem vários. Ele sabe fazer filme de ação e eu acho que aqui ele faz muito bem também. Pô, tem uma cena ali, ou pelo menos ele tenta fazer com os recursos que ele tem, né? Mas, por exemplo, tem uma cena ali que os caras estão, tipo, subindo ali pelo poço do elevador e daí do lado tá vindo a água e em cima tem fogo. Então, tipo assim, tu vê que ele tá tentando fazer o máximo possível para criar algo que seja visualmente, impactante, talvez. E eu acho que em muitos casos ele consegue. A cena da morte do Samuel Jackson é um exemplo disso, porque ela vem como uma surpresa, principalmente porque o personagem do Samuel Jackson literalmente tá dando um discurso quando ele é morto, tá ligado? Então, tipo assim, ele faz todo um discurso motivacional, falando: "Nós vamos sair daqui", e o tubarão vai lá e arranca a cabeça dele, tá ligado? Tipo, então assim, ele consegue, sei lá, manter a gente entretido ao longo do filme, mas eu acho que o filme tem esses problemas que estão na sua. No seu cerne aí, que tá, tem a ver com essas incongruências da história mesmo, e o fato de ele se apoiar tanto numa atriz que é uma atriz muito ruim, de fato. Então, tipo assim, a personagem é falha e a atriz é ruim. Então, tipo, não dá nem pra ser aquele negócio de, tipo, ela não é nem uma anti-heroína, sabe? É um negócio que não, simplesmente não funciona. Tanto é que eu acho que o próprio Rennie Harlin percebe isso em certo momento, porque parece que ele vai deixando ela de lado para dar espaço para outras pessoas aparecerem mais, sabe? Então, tipo assim, durante me da metade do filme em diante, ela tá simplesmente seguindo as outras pessoas enquanto as outras pessoas fazem outras coisas, e ela só vai atrás. Até que eventualmente ela tem que fazer alguma coisa ali que ela mata um tubarão também. Então, assim, é um filme bem problemático mesmo, mas eu concordo que ele é bem divertido também. Eu acho que ele tem muito a cara desse final da década de 90, assim, em que você conseguia fazer esses filmes que me parece ser um filme de maior orçamento. Eu não cheguei a ver o orçamento dele, mas era o tipo de filme assim que você podia fazer esses filmes maiores, porque mesmo que ele não fizesse muito sucesso, assim, ele ainda assim ia se pagar depois no home video, sabe? Então era uma época que parece que eles tinham mais liberdade para meio que fazer o que quiser, porque esse é um filme que tem um escopo muito grande. Então isso eu gosto bastante. Hoje em dia a gente tem filmes que são muito menores, assim. Mesmo quando o filme tem um pouco mais de orçamento, tu vai ter, que é o caso que a gente vai falar daqui a pouco, o filme tem dois. O filme de tubarão ainda tem dois personagens, sabe? Então, tipo, esse aqui acho que pelo menos ele tem essa cara de cinemão, assim, que eu gosto. Total. Então, vocês falaram bem aí do filme, sim, muita coisa bem, o que eu acho mesmo. Eu acho legal algumas coisas dele, dessa questão dos tubarões, dos animatrônicos, que já foi citado, de alguns ataques deles, assim. Mas me incomoda um pouco nele essa questão de deixamos os tubarões inteligentes, mas eu esperava um pouco mais deles, dessa inteligência. Então, Mas assim. eles nadam de ré, Ivo? O que mais você quer? Eles nadam. E eles tentam abrir uma porta, tá vendo? Ele usa o corpo de um cara para poder quebrar um vidro, tá ligado? O vidro, aquilo ali não foi muita inteligência, não. Aquilo foi sadio. É verdade. O cara ainda vivo jogou no vidro lá para quebrar lá, e o cara lá olhando lá para namorada ou esposa dele acompanhar a situação. Eu achei eles mais sádicos do que inteligentes. Tem Mas razão. não é que eu esperava que eles fossem tipo, ah, vamos desligar as energias, vamos. Não sei, esperava eles tentar emboscar mais, assim, não sei. Foi só uma percepção de vendo assim o filme. É, eu acho assim que depois da morte do Samuel Jackson, assim, o filme, para mim, ele fica meio. Ele perde um. Eu esperava ele pelo menos um motherfucker antes dele morrer. Ele não É grita. verdade. Mas a morte dele é uma coisa inusitada que marcou, que foi o que eu comentei, gente. Esse filme eu lembro da morte do Samuel Jackson. É, eu gosto do personagem lá do LL Cool J, né? Que é o. Aí tem uma cena lá que ele faz todo mundo rezar, tipo assim, para eles lá conseguirem fugir dos tubarões. Aí ele reza, viu, Samuel? Ele, graças à oração dele, eles conseguem. Isso, por isso que ele foi salvo. Nessa cena, inclusive, eu pensava. Cristianismo 1, ciência 0 nesse filme, total. A ciência ali tá bem atrasada mesmo. Tubarão, eu esperava mais inteligência do tubarão ali para perceber que, né, que os os extintores lá não eram as pessoas, né? Então, o tubarão foi enganado pelo E tipo, cara. o extintor tá do lado deles É, também, tava do lado deles. Não é uma coisa que ele foi tipo para longe, daí desviou a atenção do tubarão que tá girando do lado da cabeça deles. Ah, gente, mas é isso. Assim, é um filme divertido. Assim, é o que o Samuel disse. Se levou, acho que ele se vendeu e se levou muito a sério, assim, do que talvez ele devesse ser. Talvez devesse relaxar ali e entrar ali na onda e talvez entregar algumas situações mais inusitadas ali. Tipo a morte do Samuel Jackson, que foi maravilhosa. Vale notar que ele tem pelo menos uma referência obrigatória a tubarão, né? Nesse caso é a placa de carro que eles acham na boca de um tubarão, que é a mesma do filme do Spielberg. Vamos ver nos próximos filmes que a gente comentar também se a gente identifica as referências. Mas é isso, eu também gosto bastante desses tubarões animatrônicos, assim, acho que souberam fazer efeitos, mesmo quando os tubarões estão nadando, atacando, né? Que aí é o digital, mas acho que não ficou péssimo assim, sabe? Dá pra. É, não ficou bom É, também, né? também, não, Não. também. Mas acho que a gente, pelo menos eu coloco a barra de filme de tubarão um pouco mais para baixo por conta dos tantos filmes que saem por aí. Mas eu gosto desses ataques, sabe? Os tubarões vêm assim. É sempre a mesma coisa, né? Pega a pessoa de lá. Eu acho que tem, por mais que a morte do Russell, né, seja a mais marcante mesmo, mas eu acho que tem mortes muito boas no filme, assim. Né? E como o Samuel falou, né, essa parte do braço também, eu acho super bem feitinho. Então é isso. Acho que é um filme que vale investir um tempinho para assistir, sim, que é pelo menos divertido. Alguém já viu alguma das continuações? Não. Ai, passei longe. É, também não é pra tanto, né? Tipo assim, já viu esse? Tá bom, né? Tá bom, né? Tudo tem limite. Tudo tem limite. Muito bem, gente. Então, bora seguir para o nosso próximo. Vamos falar de um filme que eu nunca tinha assistido, Águas Rasas, de 2016, The Shallows, né? Dirigido pelo Jaume Collet Serra, que fez filmes como A Órfã, né? O roteiro é do Anthony Jaswinski, que tem poucos créditos, na verdade. E esse The Shallows é o mais conhecido deles, enfim. Mas vamos lá, vamos de sinopse então, Samuel. Aí quando tu tem alguns filmes, e o mais conhecido é The Shallows. Pois é. Desculpa, gente, não resisti. Enfim, em Águas Rasas, né, que foi o título nacional, a estudante de medicina branca, loira, rica, Nancy Adams, ela é interpretada pela Blake Lively, Ela viaja a uma praia isolada no México que sua mãe falecida costumava visitar. Ela tá ali numa good vibes enorme, assim, buscando paz interior e conexão emocional. E por isso ela decide simplesmente surfar nessa praia em um ponto considerado quase secreto, que é conhecido apenas por alguns moradores locais. Então, tipo, tem uma cena maravilhosa que ela tá no. Ela começa o filme no carro, né? E um cara tá levando ela pra essa praia. E aí ele fala: "Ah, a gente não tem muito gringo por aqui, não." Aí ela fala: "Poxa, que pena." Aí ele responde: "Graças a Deus." É um Dá filme para muito good entender o vibes, sabe? sentimento. Só que durante o surf, a Nancy, ela encontra o corpo de uma baleia gigante morta. Investigando esse local, esse corpo dessa baleia, ela acaba sendo atacada por um gigantesco tubarão branco. Então, acho que a referência em tubarão seria essa, né? Eu não vi Pode nenhuma outra, ser, mas pode beleza. ser. Então, ela sofre um ataque, ela fica gravemente ferida na perna, ela consegue se refugiar num recife bem rasinho, mas a maré fica oscilando e esse espaço seguro fica desaparecendo em poucas horas. E esse tubarão, que é extremamente paciente e absolutamente implacável, ele circula ao redor esperando o momento certo que ele vai poder comer esta mulher. Então, sozinha, sem celular, com recurso limitado, a gente vai ter ali a Nancy batendo cabeça com seus conhecimentos de vida para tentar sobreviver a este tubarão que, assim, como bem falado pelo Daniel também, parece que escapou, foi um dos que escapou de do fundo do mar, porque ele é bem espertinho. Esse É, é. e aí também vale o detalhe de que a Nancy não tá sozinha, porque ela tem a companhia da personagem mais carismática desse filme, que é uma gaivota ferida. Então, fica aí a sinopse de um filme divertido, mas de uma maneira diferente. Eu amo que o nome do ator que faz a gaivota é Steven Seagal. Ele tem uma página no IMDb. Justo. Ele fez o Farol, inclusive. Tem uma super carreira no cinema. Caramba, nossa, maior que muito ator. Então. Ai, eu Steven amei esse Seagal. detalhezinho. Na verdade, no IMDb ele tá como Sully Siegel, mas é Sully Steven Siegel. É. Gente. Eu tava comentando que achei esse filme bacana, mas um pouco chato, né? No sentido de que eu fico um pouco irritada, porque, não sei se é irritada também, não tem. Não precisa ser tão emotiva assim, mas que tanto nesse quanto no próximo filme que a gente vai falar, as personagens são surfistas e elas estão surfando porque elas passaram por um trauma. E nunca é tipo, ai, eu tô Gosto surfando de porque eu surfar. gosto, porque eu quis, Isso. sabe? Que também serviria perfeitamente. Então eu não gosto muito nesse filme desse drama da Nancy, né? Porque a mãe dela morreu e ela foi para essa praia onde a mãe surfava quando era jovem, quando descobriu que estava grávida dela, inclusive. Isso beleza. Mas é tipo, aí ela largou a faculdade de medicina por causa desse sofrimento e o pai fica pedindo para ela voltar para casa e não sei o quê. Então acho que eles criam uma situação toda ali que nem precisava, né? Sei lá, fui homenagear minha mãe que faleceu. Não que ela não estivesse triste, né? Mas acho que se cria tudo isso, assim. E não precisava desse drama, assim, maior, né? É muito chato. Então. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, eu acho que o filme faz uma boa apresentação da personagem ali no começo, quando ela tá indo, né, pra essa praia isolada, assim, reclusa e secreta, que ninguém sabe o nome, então, né, como que eu vou pedir ajuda se eu não sei nem dizer aonde eu estou? Mas é isso. Mas fora isso, eu acho que é um filme que é essa coisa, né, por mais que seja um ambiente aberto, é um ambiente único, basicamente com dois atores, né, a Blake e o Steven, E que seguram muito bem, eu acho, o que tá rolando ali. Eu gosto dessa proposta, né? Dela ficar isolada ali, o tubarão cercando, os ataques, eu acho que são muito bons. Mas, como a Sil disse, tem hora que é chato, que cansa, que fica repetitivo. Algumas situações, eu gosto da cena lá do bêbado lá que rouba a bolsa dela e vai roubar a prancha aí. Foi punido pela sua ganância, né? Pois é, karma imediato. Mas o personagem, a gente é muito muito inusitado ali a situação, né? Porque o cara se fuder pra ela ali, né? Ele vai roubar, ele vai embora. Enfim, mas assim, mas eu acho ele já é um filme curto, ele tem 1h20, mais ou menos, né? Eu acho. É 1h26. E ele demora, e ele tem muita coisa ali que assim, sei lá, o filme ele se resolveria em bem menos tempo, assim. Mas assim, pra se dar, né, o tempo de um longa ali, com uma personagem só, eu acho que ele fica um pouco difícil, assim, a sustentação dele, assim. Gosto das as cenas do ataque dele com a ela, contra ela, a parte daquela. Ela tá lá naquele. Não sei dizer, né, aquela. Na pedra, o recife de coral ou no É sinalizador um ali, a cena? sinalizador, né? Aquela estrutura de metal. E ele vai atacando É. Que é ali, uma boia, vai né? tentando pegar e ela vai sobrevivendo ali. Eu gosto muito daquela cena. Mas, assim, eu lembro que eu gostei mais dele agora do que eu vi na época, porque na época eu tinha muita preguiça da atriz, da Blake. Ainda tenho, mas vem revendo o filme, assim, eu falo, ok, a atuação dela não compromete, é ok a atuação dela. Porque assim, para sustentar um filme inteiro com ela ali, no, né, meio que isolada ali, as poucas aparições de outros personagens, é muito difícil mesmo. Eu acho que é um cinema muito arriscado de se fazer, assim, que tem que ter um ator que ainda defende que talvez uma outra atriz ali com um pouquinho mais de bagagem nela consiga entregar mais um pouco ali em determinado momento, principalmente nos momentos em que ela tá mais isolada ali. Mas é isso, eu acho que ele é bonito, ele tem a fotografia bonita, muito muito bem feitinho, bem dirigido. Uma coisa que eu esqueci de comentar no outro filme, que o outro filme ele tem um excesso de câmera lenta que me incomoda muito, assim. O outro filme, sei lá, ele é quase todas as cenas de fuga dele está em câmera lenta. Esse aqui ele usa um pouquinho, mas não. Ele usa muito, eu acho. Eu achei bastante também. Eu assisti. Desculpa te interromper, Ivo, mas eu assistindo com meu namorado, eu disse: gente, isso é produção do Michael Bay. Mas é porque eu acho que como eu vi os dois hoje, tá, gente? Do Fundo do Mar e eu deixá-los hoje, que hoje que eu Ok. tive um dia livre, eu vi os dois hoje. E eu achei o do Fundo do Mar com muito mais câmera lenta, assim, do que ele, assim. Mas tem. É isso, gente. Mas é mais no início, não é? Quando mostra ela surfando e Sim. tal, para ilustrar um pouco do sentimento dela ao surfar. Aliás, essas cenas iniciais assim dela surfando são muito bonitas mesmo, né? Tipo, mostrando ali, sei lá, como que ela se sente à vontade naquele espaço, né? E daí o filme tenta estabelecer essa ideia de que na verdade ela se sente à vontade, porque na verdade ela tá fugindo de algo, né? Então ele vai estabelecer pra gente que essa seria essa jornada dela de poder lidar com a dor, lidar com a perda e tudo mais, que eu concordo com vocês que é uma ideia que pode soar um pouco exagerada, mas sei lá, eu acho que sem isso daí é mesmo que o filme não ia ter mais nada, sabe? Porque o que acontece? Que vocês estão falando bastante dessa questão de ele parecer ser um filme arrastado e de fato parece, mas por que que ele parece tão arrastado? É porque ele segue muito aquela cartilha desses filmes de sobrevivência, em que o interesse não tá necessariamente em contar uma história, mas sim em mostrar toda e qualquer dificuldade que o personagem tem de poder sobreviver naquele espaço que ele tá. Então é tudo isso, é tipo mostrando em detalhes como é que ela faz para tipo para consertar, para tentar estancar ali algum ferimento que ela tem na perna, a dificuldade que ela tem para pegar alguma coisa que tá ali boiando, tipo aquela câmera, coisa assim, a dificuldade que ela tem para tipo quanto tempo eu vou precisar para ir até aquela boia para voltar, sabe? É tudo, é sempre focado nesses pequenos detalhes assim, Que, de certa maneira, como vocês falaram, se tirar metade disso, o filme ainda vai acontecer da mesma maneira, porque, tipo, ela continua parada no mesmo lugar o filme todo, então não tem muita diferença, assim, do que tá acontecendo. Ele não vai para algum lugar. O enfoque dele é, de fato, mostrar toda essa dificuldade pela qual ela tá passando, e, de fato, ela passa por muita, né? Sofre bastante a menina, coitada. E aí, então, assim, se não tivesse alguma subtrama, alguma coisa, daí eu acho que talvez ficasse mais chato ainda, sabe? Porque, tipo, daí ela não teria nem o que falar, assim. Então seria só ela em silêncio ali, olhando para a água. Acho que seria pior. Então eu entendo a escolha do roteirista de botar essa subtrama aí pra gente acompanhar. Eu acho que, assim, eu não sei. Como é um filme que não acontece tanta coisa assim, a gente vai acabar sempre falando das mesmas questões, né? Tem essa questão ali de que, acho que, como eu falou, a fotografia eu acho muito bonita, também. Eu acho que ele consegue explorar bem, assim, essa questão da dificuldade de sobrevivência naquele espaço. Ele consegue localizar bem a gente em relação a tudo que está acontecendo ali, né? Então, inclusive, ele. E aí, para ter um pouco mais de dinamismo, ele também insere ali o personagem da gaivota para ela ter com quem falar, que é o mesmo recurso que tu tem, por exemplo, no Náufrago lá com o Tom Hanks, né? Que tu tem o Wilson. Então, assim, essa ideia de que tu dá algum certo dinamismo para a história. Mas eu gosto principalmente da cena em que ela coloca fogo no mar. Eu acho aquilo de lá sensacional. Que ela usa o sinalizador dela lá, ela vê que que tá vazando ali aquele óleo da baleia, né? Acredito que seja isso. E aí ela atira o sinalizador na água e bota fogo no mar para botar fogo no tubarão que pula em meio às chamas para poder atacar ela. Aquela cena eu acho muito bonita também. E eu gosto muito do exagero no final ali, que é a maneira como ela consegue matar o tubarão. Ali, para mim, é o equivalente à morte do Samuel Jackson no outro filme. É quando ele vai e fala assim: olha, eu garanto que, assim, se eu desse 1 milhão de possibilidades para vocês, vocês nunca iam adivinhar que eu ia fazer isso, sabe? Então, tipo, ali ele conseguiu É me verdade. surpreender. Eu vi um comentário que. Acho que na época do lançamento desse filme, eu vi um comentário de alguém falando que alguma coisa assim. É como se ele fosse tubarão durante 90% e no final ele se torna Sharknado. Porque é um absurdo tão grande que acontece no final. E eu acho tão divertido. Então, assim, pra mim, isso me conquistou no filme. Mas eu concordo com vocês que ele é meio arrastado e tal. Mas, sei lá, acho que pra mim a experiência ainda foi positiva. É um filme divertido, mas um divertido atravessado, como eu falo. Ainda mais que eu assisti esse filme depois que eu assisti, reassisti na verdade, depois que eu assisti o último filme que nós vamos comentar. A diferença é gritante do ar que existe entre esses dois filmes. Porque, novamente, esse filme tem uma vibe muito, muito good vibes. Ele tem uma vibe muito good vibes. Ela tá lá, começa o filme lá no carro com um homem que ela conheceu há 2 horas atrás, sendo arrastada pra uma praia que ela não faz ideia de onde é. E, tipo, ela tá lá conversando e tal, de boa. Chega na praia, tem mais dois caras já nadando ali, ela, e aí, vem nadar, e eles, aí, vem nadar aqui, tipo, ok, né, tipo, uma mulher viajando sozinha, tendo essas experiências, com toda a questão do drama pessoal dela. Tem um detalhe curioso sobre esse filme também, de que o tempo todo ela quer saber qual é o nome do diabo daquela praia. E eu não sei se vocês repararam, mas ao final do filme, ninguém falou. Não, não responde, né? Ninguém falou. Não é respondida essa pergunta que é feita várias vezes no começo do filme. Você não sabe qual é o nome do caralho daquela praia. Então, também tem esse detalhe curioso. E como bem falado pelo Daniel, é um filme de sobrevivência. E filme de sobrevivência depende de você ter uma simpatia pelo personagem principal. E eu acho que ele constrói isso bem, de certa maneira. Exagera demais, novamente, no drama, para ter esse sentimento. Mas ele funciona, de uma forma ou de outra. E aí você vai ter esses momentos também de contemplação. As cenas são muito bonitas. O filme, ele se passa no México, mas ele foi gravado na Austrália. A Blake Lively não sabe surfar. Ela sabe, no máximo, pegar jacarezinho. Foi contratada uma dublê de 19 anos, que é uma surfista profissional australiana, Então, essas cenas são todas dessa dublê, mas curiosamente, toda a parte basicamente do filme em que ela tá na pedra, no recife de coral, ali, no mini recife, piscina com um fundo falso. Então, assim, também, porra, esse filme é bem feito, esse filme é bonito. E aí, eu acho toda a parte do tubarão mesmo em si bem bacana. Acho que ele peca um pouquinho naquele ponto que eu gosto do fundo do mar, que é ser gore, que é. As mortes são praticamente offs. Tem um ponto interessante também nesse filme de que a presença do tubarão, o tempo de tela que você vê ele, é de 4 minutos, tá? Isso de um filme de 1 hora e meia. Então, ele realmente tem esses pontos arrastados. Mas é um filme que se desenrola muito bem. Eu acho que ele é fluido. Né? Acho que a palavra boa para definir ele é fluido. Só que ao mesmo tempo, quando a gente chega no clímax, né, que é quando ela vai para a boia de sinalização, ela consegue chegar nessa boia e vira um descaralhamento, obrigada ela com o tubarão, porque o tubarão perde todo o bom senso e a paciência que ele tinha até então. Ele simplesmente está puto. Dá para perceber que aquele tubarão está com ódio. Ele quer comer essa mulher e dar ponto final a tudo isso. E ele perde totalmente a inteligência dele, porque, porra, que armadilha merda foi aquela? Que armadilha merda! Primeiro que ela quebra todas as leis da física ali naquele momento, não faz nenhum sentido. Se ela fizesse aquele mergulho de verdade, ela teria desmaiado. Então, assim. Mas beleza, é um final ok também. É um final bacaninha. E meio que é isso, né? É um filme de sobrevivência. Que eu acho que ficou muito marcado por ter sido feito numa época que não tinha muitos filmes de sobrevivência, assim, focados em um só personagem que praticamente conduz o filme todinho. E meu último comentário mesmo é que esse tubarão pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele faz justiça social porque o cara que roubou ela, ele deu um jeito nele. Então, e ela ficou lá, não, não, ela defendendo o bandido, velho. E aí o tubarão foi numa vibe meio bandido bom e bandido morto, sim. E aí ele deu total cabo desse vagabundo aqui que roubou ela. E é isso. Eu tinha uma memória falsa de que ela tinha perdido a perna. Que ela ia aparecer com uma perna mecânica. E eu falei isso pro meu namorado. E aí, quando a primeira cena do final é a perna dela com a marca mordida, aí ele. E essa fake news aí que tu me falou? Disse desculpa, é memória falsa, gente. Tá, ainda bem que eu revi esse até o final, senão eu ia falar Eu besteira. tinha essa mesma lembrança, eu achava que ela tinha perdido a perna. Nossa, eu achava demais. É, e foi quase, né? Porque ela chega. Eu gosto dessa evolução da ferida também, porque vai gangrenando o pé dela, né? Tá ficando Começa a preto. ficar feio. E é assim, toda essa. Toda a piora, a deterioração dela, né? Você vai vendo o rosto dela ficar mais queimado, claro. Então, eu acho que é legal também de você acompanhar, por mais que seja um período curto, né? Pra ela deve ter sido uma eternidade, mas ela ficou, tipo, de um dia pro outro, assim. E já dá só nesse tempo pra dar essa deteriorada, né? Eu achei coerente. Vocês levariam sua irmãzinha depois de 1 ano, porque você quase foi comida no tubarão para nadar na mesma praia? Ah, eu tô de boa. Não, mas era no Mas é Texas na mesmo mesma praia? É na mesma praia? Não, não é. É na mesma praia? Não, é Aí no não, gente. Texas. É no Texas. É no Texas, aquilo lá é no Texas, que é onde ela mora. Ai, desculpa, na minha cabeça era na mesma praia. Não, não. E tem uma curiosidade sobre essa cena, é que tenho certeza absoluta que o pai, na participação dele, ele não gravou na praia, não. Ela está falando com o vento ali, e aí dá um toque, daí parece assim, IA total aquela cena. Se fosse hoje, foi o Gemini que fez. Inclusive, eu quero fazer uma reclamação, não tem nada a ver com o filme, nem com porra nenhuma. Mas é que eu não aguento mais o povo com foto de Gemini, pelo amor de Deus. Ah, não. E eu só lembrei desse filme com esse negócio. Ai, pra mim a maior surpresa é sempre todas as vezes que eu lembro que o Texas tem praia. É, Porque né? pra É mim isso uma não coisa faz que nenhum também. sentido. É verdade. É tipo o Né? Rio Grande do Sul. É tipo Porto Alegre ter praia. Tem só o contato com o mar. Praia que presta não tem, sabe? Pois é. Bem, acho que agora a gente se despede do Daniel. Ah, é verdade que eu não consegui ver o último filme dessa lista. Deixa eu só me explicar aqui. Porque no último episódio, Eu quis fazer tudo certo, daí eu vi tudo com antecedência, e daí a gente acabou atrasando a gravação. Quando chegou na hora de gravar, eu já não lembrava mais nada do que eu tinha visto. Aí dessa vez eu tentei fazer o que é certo, que é deixar pro último dia para ver os filmes, né? Só que daí acabou não dando tempo, então eu não consegui ver esse último aí. E pelo que vocês falaram, ele é bem divertido, então eu vou guardar um pouco da surpresa pra eu ver, que eu tô bem curioso pra ver, só não deu pra ver hoje mesmo. Sem problemas. Mas então tá, gente, eu vou me despedindo aqui, então até mais tarde. Valeu, Daniel. Até a Até, próxima. Daniel. Tchau, tchau. Então é isso, gente. Vamos falar sobre um filme que, esse sim, muitíssimo recente, né? Animais Perigosos, ou Dangerous Animals. Esse episódio vai sair daqui um tempinho. Então, talvez o filme não esteja mais em cartaz, mas ele já existe para baixar desde muito antes de entrar em cartaz no cinema. Então, está tranquilo de ver. Mas é um filme que foi dirigido pelo Sean Byrne, que é bastante conhecido principalmente por The Loved Ones. E ele fez um outro filme também, que se chama The Devil's Candy, de 2015. Então faz 10 anos que este homem não dirigia. Mas acho que valeu a espera, né? Porque aparentemente nosso consenso aqui é de que se trata de um filme bem divertido. E uma coisa que eu achei curiosa é que o roteiro é do Nick Leppard, que nunca tinha escrito, né? Não tem nenhum crédito anterior. Porém, o próximo filme dele é o Keeper, que é o novo filme do Osgood Perkins, que estreia em algum momento logo mais, né? E este homem faz filmes mês sim, mês não. Então, o roteiro vai ser do Nick também. Mas, Samuel, pode mandar a sinopse para nós, por favor. Animais Perigosos começa com uma curiosa cena onde uma dupla de jovens, que é a Heather e o. Acho que é Greg o nome do outro rapaz. Enfim, um Ru. Eles estão querendo um divertimento enquanto estão fazendo turismo ali na Austrália, que é nadar com tubarões. Eles vão a um cais ali e encontram um cara que é especialista em fazer esse tipo de turismo, mas que tá saindo de férias, chamado Tucker. O parceiro do Tucker, o Dave, que trabalha ali, disse que, cara, assim, ele vai sair de férias, eu acho que ele não vai querer, não. Mas o Tucker se interessa por um detalhe curioso da dupla, que é, eles são turistas, simplesmente estão fazendo ali uns passeios e ninguém nem sabe que eles estão ali. Ele leva essa dupla para alto mar, coloca eles dentro de uma gaiola, a Heather tá morrendo de medo e muito arrependida de ter tomado a iniciativa de aceitar essa experiência, mas ao entrar, mergulhar com os tubarões, viver uma experiência que parece ser realmente bem intensa, e ao sair, ela se sente renovada. Ela gostou muito de ter feito isso. O Tucker, vendo a felicidade dos dois jovens, aproveita para tirar uma faca e esfaquear completamente o Greg até que ele caia no mar e morra. Então começa o terror. Porque o Tucker, ele não é simplesmente um assassino. O Tucker, ele é um serial killer que gosta de fazer algo muito específico. Ele gosta de sequestrar mulheres, amarrá-las, alimentar tubarões com elas, filmar isso e guardar com muito carinho em seu barco. Mais do que isso, a gente vai ser apresentado à outra protagonista deste filme, na verdade, a grande protagonista, que é a Zephyr, uma jovem com comportamentos diferentes, a gente pode dizer assim, que está ali pela Austrália com o objetivo de surfar e conhecer praias. Ela tá dando um golpe ali no mercadinho quando encontra um jovem bonitão chamado Moses, que tá com um carro fodido e quer porque quer a ajuda dela para poder reativar o carro dele. A famosa chupetinha. Ela tenta dar todos os foras possíveis nesse cara, mas ele é muito insistente. Ele consegue levar ela até o carro dele. Ela dá a guinada na partida. E aí ela percebe um ponto de flexibilidade entre eles dois, que é o Moses também é surfista. Mais do que isso, eles entram num puta climazinho de romance. Acabam tendo uma noite de amor bastante intensa ali. E o Moses está completamente caidinho por ela. Porém, ela é uma garota difícil, uma garota com traumas, e por causa disso e essa vontade de não se apegar a ninguém, ela dá no pé com a van dela, do estacionamento da casa do Moses, vai para a praia de madrugada, ela precisa de uma chave de para fechar ali a prancha dela, e ela encontra o Tucker. Pro grande azar dela, porque ele sequestra ela, uma pessoa que ninguém vai sentir falta, leva para o barco. Ele vai ter as duas moças para fazer o seu ritual ali, extremamente maligno. A gente tá falando sobre filmes de tubarão, mas este é um filme em que o perigo de verdade não é o animal. Então, ele é apenas um animal fazendo o seu trabalho. A maldade está ali naquela pessoa que vai fazer esse crime, enquanto essas jovens vão tentar encontrar alguma maneira de salvar suas vidas, de salvar suas vidas. Eu acho que essa é a sinopse bem básica de um filme que também não é longo, a gente está falando de 1 hora e 40 minutos, que vai ter ali o seu joguinho de gato e rato em um espaço extremamente confinado. Eu acho fechadinho, né? 1h40, tranquilo, não precisa 2h15. Eu achei que é o filme de tubarão que quase não é um filme de tubarão, né? Eles são super secundários, assim, mas ao mesmo tempo são super importantes, né? Para esse vilão que. Ao que são os animais perigosos, né? É o homem, aquela a mensagem do filme e tal. Mas foi um filme que eu me diverti muito. Gosto dessa primeira cena que quando uma pessoa, quando o guia, se o guia de turismo fala para você, pô, então ninguém sabe que vocês estão aqui. Você já ouve essa Desiste. frase e fala beijos. Eu... Puta bosta, é o mesmo. Mas Sil, assim como Samuel, o rapaz estava tentando impressionar a mocinha. Pois é. É. Culpa de quem, né? Real. Mas acho que eu tava até conversando com a Nath esses tempos, porque a gente gravou um vídeo que acho que quando esse episódio sair já vai ter ido ao ar no YouTube do Rainhas do Grito. A gente tava comentando sobre o elenco, né? E eu sempre achei o Jay Courtney super sem graça, assim. Sei lá, já eu vi ele em Spartacus. Que mais ele fez? Fez aquele Ele fez o Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida. É que eu vi só o primeiro, mas também não me marcou, sabe? Eu nem lembrava. Mas fez aquele Duro de Matar, fez uma sequência das infinitas de Exterminador do Futuro. Tipo, nada, nada me marcou, sabe? Sempre achei ele super esquecível. Aí ele me vai nesse e faz um papel desse em que ele tá completamente pirado, sabe? E eu achei que ele brilhou. Sim, Ele então, tá ótimo acho que nesse ele filme, se ele tá achou ali. maravilhoso. Eu acho que ele Ma super se mais do que destaca, isso, Sil, assim. eu já preciso fazer um sincericídio aqui, Já até sei. que assim, assim, muito difícil pegar ódio por esse vilão, porque o Jake Cutting está um gostoso. Eu A cena concordo. dele de roupão dançando de cueca, pelo amor de Deus, o que é essa cena? Nossa, que sabor de cena! Ai, Samuel, mas ele tá guardando a fita das mulheres mortas. Foda-se. Tá uma delícia. Ninguém que era ficção. Ele tá uma delícia naquela cena. Ah, Samuel, mas tu também gosta do Joshua Heston, que inclusive fez a Duna Profecia. E ele é twink. Eu atendo vários públicos. Então, Exato, tipo, ninguém. Uma coisa não exclui a outra, pô. uma coisa não exclui a outra. Homens lindos e saborosos completamente diferentes. Mas o Jay Curtin está um sabor neste filme. E a atuação dele Sim. tá muito, muito boa. Porque ele tá com cara de doente, ele tá com cara de doido perturbado. E assim, que surpresa foi. Porque realmente, todos os papéis dele, uma merda. Todos os outros, um Hulk qualquer, não me importa. Mas nesse, ele brilhou. Mas eu também quero destacar que eu gosto muito dessa atriz, que acho que é o primeiro papel de destaque dela, que é a Reese Harrison, né, fazendo a Zef. Ela tá maravilhosa, tá muito boa. A atuação dela é assim, sensacional. Ela é uma guerreira mesmo. Ela tá ali lutadora, né? Eu odeio essa palavra guerreira. Mas ela tá lutando cada segundo ali pra conseguir a sobrevivência dela. Então, interpretação incrível. Eu acho também, gostei. Nunca tinha assistido nada dela também e achei ela ótima. Gente, eu também gostei bastante do filme. Inclusive, Sil, eu quero sugerir para o um episódio como trilha a música de Baby Shark, tá? É verdade. Gente, a Concordo. cena que ele tá cantando baixinho na cozinha, porque, ok, na cena lá que ele faz a Que cadeira, vamos ódio. concentrar, tudo bem, né? Ali uma brincadeira, ele sendo carismático com o pessoal, mas a cena dele cantando lá na, sei lá, ele tá num, vendo as fitas, alguma coisa, ele tá lá cantando Baby Shark, tu. Gente, é Sim, maravilhoso. assombrosa essas vergonhas. Nunca chego a ter medo de ouvir Baby Shark. Mas assim, gente, vendo, né, o filme, assim, eu procurei não ver muita coisa dele, assim. Cara, aquela cena que ele, o pessoal sai, né, do primeiro casal, sai do mar todo feliz, não sei o que lá, e a experiência foi incrível. Ele pega, aí ele vai lá no cara com a faca, já enfia a faca no pescoço do cara e joga o cara no mar. Que é aquilo, velho? Aquilo ali já dá uma Essa é quebrada boa. assim no filme, assim, e ele tá muito bem mesmo. O filme, ele tem um ritmo muito legal. Gosto bastante da atuação da Hesse, do Jay, até do Joshua também é legal, assim. Ai, não, ele é ruim. Ele só é bonito, ele não é bom, não. Desculpa. Não, acho que não compromete. Mas eu acho que ele acaba se perdendo um pouquinho ali com algumas várias reviravoltas ali, mas ele não é que ele se perde, né? Ele acaba talvez se excedendo um pouco ali, mas assim, não atrapalhou. Que ficou bem legal, bem construído o filme. Acho legal ali como eu só acho exagero como é que ela conseguiu subir no barco depois tão fácil. Sim. Mas assim, gente, só aquelas licenças poéticas assim no filme de terror que a gente tem que relevar, né? Senão não aconteceria ali. Mas eu acho que ele vira uma saladinha legal no final ali. Tem o cara lá do barco, lá do outro barco lá, que vai lá e acaba ajudando ele, depois morre. Tem o cachorro dele Retrocedendo os lá, tipo bárbaros. cachorro, cara. É muito, muito bom, muito divertido o filme. Desses três foi o que eu mais curti. Os tubarões, eles ficam secundários, mas eu acho legal o fascínio que o cara tem pelo tubarão. Também eu acho legal que ele tem hora que ele fala que ele se identifica, e a Zephyr vai lá e vira pra ele e fala: "Cara, você é um lixo. Tubarão é legal, você é só um cara que foi maltratado pela mãe, né?" Ela menospreza ele, e você vê que ele sente, né, aquilo. Eu queria mais disso no filme, assim, um pouquinho desse joguinho psicológico ali entre os dois ali. Mas assim, o resultado é, né, não é o filme o clássico, assim, mas é um filme muito eficiente, muito divertido, assim eu disse, muito fechadinho. Legal, eu curti. Eu acho importante até a gente deixar claro que, porque eu já vi gente chamando esse filme de slasher, e eu não acho que seja, assim, por mais que seja um serial killer e a gente vê ele. Eu acho muito legal essa coisa dele filmar em VHS, e aí ele tem uma puta coleção de VHS, então você vê quantas pessoas ele já matou pela quantidade de VHS que ele tem, né? Mas eu acho que é mais um filme assim de sequestro, né, e cativeiro do que um slasher, porque morre super pouca gente assim, né? Também. A única morte que a gente de fato vê no estilo dele é a da Heather, né? Porque depois, ele até vai tentar fazer de novo depois, mas todas as vezes dá errado. Ele tem que voltar atrás. Então, em questão de quantidade de mortes, assim, tem super pouco, o que não é um problema, é só questão das pessoas também não irem esperando nem um filme de tubarão clássico, né? Nem um slasher, né? Um thriller, assim. Então, e acho que só calibrando um pouquinho essa expectativa, talvez dê para se divertir mais, assim. Sim, total. A gente acabou não comentando, mas, por exemplo, o filme tem uma morte muito marcante, que é a da jovem Heather, né? A que inicia o filme. É uma puta de uma cena. É uma cena, assim, bem pesada mesmo. Eu fiquei muito surpreso com o nível da cena toda. O Tucker tá no auge da doideira filmando, porque aquilo excita ele. Porque por um momento até pensei: será que esse filme vai ter violência sexual? pareceu bastante até por um tempo. Eu acho que inclusive ele tenta vender um pouquinho disso, mas não é sobre isso. O que cita ele é a morte daquela maneira. Ele tem uma reverência pela natureza e, como bem falado pelo Ivo, naquela briga psicológica dele com a Zef, que ela confronta ele, né? Ela destaca, né? Tipo, na natureza você é a mesma coisa com um verme. Basicamente, ela diz isso. Então, ele se sente ultra confrontado com isso. E é uma coisa que faltou no filme. Eu acho também que, tipo, o problema desse filme é a quantidade de reviravoltas, que tem muitas. Tipo, basicamente, Sim. 10 minutos você tem uma reviravolta. Os protagonistas vão fazer isso e aquilo, dá tudo errado, vai dar uma reviravolta para ter que fazer isso e aquilo. E aí, quando o Moses chega, porque o Moses é a pessoa que vai se importar com a Zef e vai atrás dela, quando ele consegue chegar ali, a coisa fica ainda mais estranha. Primeiro, que eu acho que tem uma quebra dessa participação dele como uma vítima, sabe? Tipo, não sei, é uma das coisas que eu menos curto no filme. Talvez ele tivesse morrido numa vibe de Stephen King, porque o Stephen King é que gosta muito de fazer isso. Eu achei que ia rolar. O Stephen King, às vezes, ele apresenta durante a obra um personagem que parece que vai ter um. Que tem um desenvolvimento que parece que vai ter um puta plot. E quando esse personagem aparece, ele simplesmente morre. Às vezes de uma maneira ridícula. Eu lembro disso Falta do nada. em dois, que é o Mercy, que é o do delegado, e o Sob a Redoma, que é a vereadora, entre aspas, porque não é vereadora, é outro sistema. Tipo, nas duas obras você tem um acompanhamento gigante desse personagem, para quando eles aparecerem, vocês acham que eles vão fazer algo gigantesco, eles simplesmente morrem. E eu achei que o Moses ia ser isso. A gente acompanha muito o desenvolvimento dele no filme, para ele aparecer no barco, eu achei, ele vai morrer. Ele não morre. Eu fiquei meio puto com isso. Porque aí, acaba perdendo um pouco, pelo menos na minha visão, o clímax. Eu acho que fica um pouquinho fraco depois de tanta reviravolta, sabe? Mas, novamente, é um filme muito bem fechado, muito bem construído, extremamente divertido, tenso também. Ele consegue ser bastante tenso, principalmente nos seus momentos iniciais. Depois você acaba perdendo um pouco dessa magia pelos motivos que eu falei, mas vale bastante a pena. Eu fiquei um pouquinho pé atrás com o Shudder, né? Porque ele é uma produção da Shudder, ele é distribuído pela Shudder. Pois. Meu namorado, quando viu o Shudder, ele. Ih! Que ele não gosta. Eu sou bem meio a meio, mas ele não gosta quase nada da Shudder. E aí eu disse: não, eu acho que esse aqui é bom, é bom. E ele gostou mais que eu, inclusive. É um dos filmes assim que podemos colocar na lista de destaques do ano, sim. Samuel, mas igual eu falei, você também citou aí, esse relacionamento entre os dois, assim. Que a gente citou que faltou, porque os dois são muito bons atores, assim, né? Então, se tivesse mais disso no filme, assim, eu acho que ia aumentar a Sim. tensão, ia ficar legal. Nossa, ia ser perfeito. Aí o filme ia sarrafo lá em cima. É, eu também acho que ele começa a ficar meio repetitivo com esse monte de reviravolta, porque a moça não consegue fugir. Consegue, ele pega de volta, aí foge de novo, aí pega de volta. Aí começa a ficar um pouco cansativo mesmo. Eu concordo. Aí eu achei que no final todo mundo fosse morrer, sabe? Porque quando ela consegue atirar lá com o arpão e o tubarão leva o Tucker embora, né? E aí enrosca a corda no pé dela e ela é puxada pro mar e some. E demora um pouquinho pra ela aparecer de novo. Eu falei, bom, ela vai morrer. O Moses, que tá ferido no barco, vai morrer também. Eles só vão achar os corpos e da hora, inesperado, sabe? Mas não, aí é o final mais bonitinho, fofo e seguro, né? Queria que o Felipe tivesse aqui nesse episódio. É. Acho que ele concordaria. É. Essa cena não faz nenhum sentido, porque puxa ela lá pro mar, ela vai e volta nadando. Pois é. Mas outra coisa que eu gosto também é que, assim, filmes gravados na Austrália normalmente já tem uma facilidade, assim, visual, porque fica muito bonito mesmo, né? Mas a fotografia eu acho muito boa, porque tanto quando mostra no fundo do mar, assim, lá no começo, quando a galera tá na jaula, né, nadando com os tubarões, e aparecem muitos tubarões de vários tipos diferentes, né? Deixam um pouco de lado o tubarão branco até certo ponto, né? Então é muito legal ver todos esses tubarões nadando, mas quando mostra assim, tipo, o barco no meio do nada, na água também, de longe, de cima, eu acho bem bonito assim, e bem ele dá essa ideia, né, de em que ambiente você está, né, num barco no meio do nada, numa água cheia de tubarões. Então, eu gostei muito de como esses ambientes assim são mostrados, tanto de dia quanto de noite, enfim. Isso eu achei bem bacana também. Ah, e a vantagem também de são poucas mortes, né? A morte da Heather, por mais que seja impactante, assim, mas você vê de fora da água, né? Você não vê, sei lá, o tubarão mordendo, enfim. E isso poupa um tanto de efeitos digitais, né? Que às vezes são justamente o que quebra o clima se eles não forem bem feitos, né? Então acho que aqui ele consegue criar esse clima tenso sem ter essa queda de qualidade que poderia vir com o efeito digital, né? Eu acho só um pouco engraçado quando a Zephyr tá no fundo, ela afunda na água ali, né? E encara ali o tubarão branco lá pro final. E aí eles têm um momento e eles meio que se reconhecem. Sabe? O tubarão só nada e vai embora. Assim. Sendo que ela tá sangrando, né? Então, tipo. Então, muito. E aí, Nossa, e. esse mesmo tubarão é o que mata o vilão, né? Exato. Que Ah, tinha que ser, né? escolhas foram O. essas? Não, tipo assim, entendemos, estamos do lado do tubarão, mas Sim, por sim. quê? Exato. Não há Ai, eu. explicação lógica. É, pois é. Ai, tem que rolar uma boa suspensão de descrença, realmente. Em alguns momentos, né, a gente precisa. Mas tudo bem. Eu achei bem bom também. Achei um bom destaque esse ano, que tem tanta coisa boa, né? E achei que esse se destaca o suficiente, assim, para ser marcante. Sim. E só um detalhe, né? A referência ao tubarão, além de aparecer um tubarão branco. Mas é que o primeiro nome do Tucker é Bruce, Ah. que é o nome do tubarão. Então. Fica esse detalhezinho. Eu acho que é Bruce do Espanta Tubarão também, o nome Pensei do nisso. tubarão. É, sim, o do Nemo também. Poderiam ter se esforçado para colocar uma referência um pouco menos óbvia, mas. Tá tudo bem. Mas é isso então, pessoal. É isto. Vocês têm alguma menção Eu honrosa? tenho. Achei que não fosse ter ninguém pra falar. Manda aí, vai. Tubarão 4, A Vingança. Nossa. É ruim. Acho que eu nunca vi esse. Eu não lembro muito, é claro, né? Porque eu vi tem muito tempo, mas assim. É um trem que é meio inusitado, porque eu não sei se é na cabeça da mulher ou se é, realmente acontece, que é o tubarão buscando vingança. Tipo, o tubarão mata o filho dela, eu acho, aí ela acha. Ela é uma personagem do primeiro filme. É uma salada e ela acha que o tubarão tá atrás da família dela, aí ela viaja. E é atacada por um tubarão e ela acha que é o mesmo tubarão. Mas é muito tubarão nesse filme, atacando o tempo todo, assim. É ruim pra caralho, gente. É uma sequência assim. Tubarão 4, A Vingança, mas vejam. Menção É uma desonrosa. menção desonrosa, mas que vale a pena ver. Que é um tubarão vingativo, gente. Isso é pior que o tubarão exorcizado. O tubarão possuído sendo exorcizado. Pois é. Ai, que doideira, né, gente? Eu baixei para ver aqui faz tempo já o. Ai, como é que chama? Santa Jaws, que é o de Natal, que o tubarão usa um chapéuzinho de Papai Noel, mas eu não assisti. Só tá baixado aqui. Meu Deus. Ah, é incrível a criatividade. Vou para lugares muito inusitados. Mas teve um que eu assisti esperando muito. Iron Sharks, será que era? Era um que tem tubarões robôs voadores e zumbis nazistas voam nas costas deles. E assim, eu esperava muito mais. No fim, nem foi um filme tão legal assim. Uma pena. Depois disso tudo aí, você tem alguma menção, Samuel? Não, tô de boa já. Bom, gente, se o Daniel tiver mandado um áudio, então, né, se ele tiver assistido Animais Perigosos antes desse episódio ser publicado, então o áudio dele vai entrar agora. Mas então é isso, gente. Samuel e Ivo, obrigada por mais essa gravação. Ouvintes, como sempre, deixem seus comentários nas nossas redes sociais, no Spotify, mandem para a gente por e-mail, onde vocês preferirem, porque a gente gosta de conversar. E contem para a gente qual é seu filme de tubarão favorito. Não só entre esses três, entre qualquer um que vocês já tiverem visto. Não importa a qualidade, todos são bem-vindos. A gente pode fazer até uma parte 2, agora só com os piores filmes de tubarão. Nossa. Fica aí a ideia para vocês, pessoal. Mas é isso. Então, obrigada, gente, e até a próxima. É, pessoal. Tchau, tchau. Baby shark, do, do, do, do, do, do, baby shark. Baby shark, it only works if you sing along. Baby shark, baby shark, come on, Heather. Baby shark, here comes mommy shark, mommy shark, mommy shark, mommy shark, and daddy.